não resisti. Até meu coração sorriu de mim. Deixa eu ser você, ser mais que o seu olhar. De que vale a intensidade dos olhos se eles se fecham à medida que os lábios se encontram? Um dia você vai dizer: Deus me deu o bastante nesse instante. E sentir a real emoção de você na minha vida. Um dia você vai dizer: Deus me deu o bastante nesse instante. Você e eu.